Canto pela dor, minha rima é protesto. Não me rendo à vaidade, isso não mexe com meu ego. Já provei que amor, sem hype nem hip-hop, rap rua verdadeiro, sem cadeira pro The Voice. Ligeiro malandro na rima, rajado de informação. No ódio cobrando maldito que só quer fuder com os irmão. Conduta na vida eu sei qual que é minha missão. Desconectado do errado, prazer eu sou gordão. A rua vai ensinar o que a escola não ensinou. O privilégio de honrar as quebradas onde passou. Odiado pelos bicos que late pro cachorra. Fala mal, me condena, quer me ver na masmorra. Eu abortei seu plano, sou cria obsoleto que segue de exemplo, trilha sonora do gueto. Imagina nós unidos, bateu o desespero. Outra vez nós aqui da nossa cara, o nosso jeito. Moscou tá de chapéu, contagem regressiva. Vê os mano de balaclava no atentado terrorista. Fita dominada, munição granada. Pra que o seu colete se não é prova de bala? Fala do governo sim, da mazela, sistema que é falho. Zona Leste é meu século, vida louca declarado. Longe dos bolinhos podre, espírito atrasalado. Me arrastando nas ideias, querendo pôr de errado. Os Bin Laden de bombeta, os cria aqui do gueto. Original favela, bria obsoleto. Que vai bater de frente pelo certo até a morte. Junção mais que perfeita lá do leste e lá do norte. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Gostar de nós tanto faz, tanto fez. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Gostar de nós tanto faz, tanto fez. A vida é louca pra quem não nasceu herdeiro. A volta triunfal nesse jogo o artilheiro. Eu sei que o rap vive, sei que Deus é brasileiro. Poeta marginal, autoestima de um guerreiro. Luiz Fernando Prod na composição. Profundidade na escrita, alma e coração. Quanto sangue derramado em prol do movimento. Dando voz ao excluído pelos quatro elementos. Nós é denúncia nessa terra da maldade. O rap rua verdadeiro vai ter continuidade. Poucas ideias porque a meta é revolução. Trazer o povo no poder em prol de união. Autodidata, sou na linha de frente. Motivos pra seguir com meu rap consciente. Aprendo com a vida porque sou resiliente. Caneta na minha mão com meus versos contundentes. Zé Povim, falador, cês é tudo iludido. Quando comecei no rap, cês não era nem nascido. O nosso sonho continua e é de verdade. Cês fecham as portas, mas nós cria oportunidade. Um belo foda-se pra quem desacredita. Sou 100% independente, me chama de zica. Apoiar depois que vira é muito fácil, né não? Quem tava lá quando eu vendia CD no salão. Eu tô de volta e a saga continua. Mais velho e mais sábio, faculdade da rua. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Gostar de nós tanto faz, tanto fez. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Pelas marginais os pretos agem como rei. Gostar de nós tanto faz, tanto fez.